O amor está no ar. O amor está no ar. Te liga! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro. E aí, Cael, tá chapado? Tinha ilusão. Olha só! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra. Olha, mais tarde tem Michel no Ipanema de Outeiro, viu, gente? Mais tarde tem Ilha de Outeiro, Ipanema. Aí depois de lá te desce aqui pro Guamá, Boteco do Edson. E quem me chama pela primeira vez, mais tarde no Boteco do Edson, depois de Outeiro. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. O parceiro pega a gente, valeu, pé. Lá de Macaré. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia ilusão. Tô ligando agora pra saudade. O supremo som do amor. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sente. Pra cima, Carol! Eu posso ser de outra pessoa. E é o Michel aqui, ó. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Empresária Carol, amanhã em Caraparu, né? Meu carinho. Bora, galo! Isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Mano, Otávio. Mano, vamos lá! Como é grande esta cidade. Eu! E eu não sei aonde está você. Olha o amor. Porque não? O supremo som do amor. Eu testo. Será que ele tá por aí? Alô, testa! Pra sumir por tanto tempo. Valeu, Cael. De rocha, meu irmão. Eu quero ser feliz. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim. Para Carla. Hello, hello, liga outra. Olha, Eleiva. É o DJ Byron. Vai voltar pra mim. E aí, Byron? O apresentador. Hello, hello, liga outra vez pra mim dizer. aí, Bairão, a nossa, uma das nossas ganhadoras lá do Caribe, Maria. Haja troféu pra Maria. Liga no bagaço com a gente, alô Thiago! Liga ao menos pra saber como eu estou. Meu parceiro, patrão Cardoso. Eu acho que mereço. Bora, Cardoso! Pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim. O professor que vai voltar. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim. Mais uma! Brotam raios quando luas num sorriso cativante. Encurtando mais tá distante, despindo a ninfa mal. Meu parceiro Rafael Cineral, fãzão aí, ó. Tomando fera por fera. Rafael. Olha o casal da Terra Firme. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Ei! Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Vai, Otávio. Olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente. Cadê o banana? Já foi, já? Se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado, certo. Sabe, sou eu e mais ninguém. É verdade. Nesse mundo dos insetos. E aí, Arlo? És o mal. Se estou errado ou certo. Sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos insetos. És o mal que me faz bem. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. E aí, papai? És todo mal na sede. Johnny da Laranja. Que desejo. Vai, besta. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. E? Se estou errado, só. E aí, cachorrão? Sabe, sou eu mais ninguém. Conhece o Bairão? Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado, certo. Sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. Eu me dediquei demais no amor. gosta, gosta, né, gasta? Sempre carente assim, precisava como eu. Bora treinar, bora treinar. E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega. Oh. Assim, essa galera da matina aqui com a gente. Me roubou. Mas tão breve, tão breve você vem dizer que gosta, que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais. Bora dançar, bora curtir! Mas tão breve. Oi! Tão breve você vem dizer que gosta, que gosta de um outro alguém. E não olha. Amiga Thalita, as meninas da pedreira com a gente, meu irmão. Alô, Teca do Barão! Sou tão simples, e tão simples é a solução. Oh, oh, oh, oh! Não é mais o que. Legal, legal. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu. Aí, Otávio. Ou se ainda pensa em Rafael Cinera. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Cineral. Te convidar pra sair, pra qualquer lugar. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Paixão do Rafael Cinera. Não dá pra te esquecer. Amigo Porquinho de São Domingos do Capim, alô Porquinho. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. Tá legal, tá legal. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa incomum, mas era melhor cada um viver sua vida. Marcelo da Pedreira! Sonho separado. Parceiro, pega a gente, bora pé. Mas o que a gente também esqueceu foi de convidar. E aí, Maurício, cadê a parada, Maurício? Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar. Meu parceirão César do Gás, considerado. Eu te amo. Lá do sal, considerado. Não dá pra te esquecer. É chope lá no sal. Só eu sei a falta que você. Obrigado ao casal aí, boa noite. Ou melhor, bom dia, né? Medo que o vazio traz na minha vida sem você. E aí, prefeita? Só eu sei. Bora, Dedeco! A falta que você me faz. Quantas luas eu vi passar? Vai. Quantos dias eu vi nascer? Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer? Vamos lá! Você que eu sempre sonhei. Bora, Carol! Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. E esse amor? Esse amor que chegou pra ficar. Preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo. Essa amiga Arielle arrebentando no salão. Antes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Oh, oh, oh! Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém. Alô, Carol, não vai beber muito, amanhã tem que trabalhar, viu, Carol? Bora! É nóis, Carol! Esse amor que chegou pra ficar. Olha a nossa Carol Loura. O vazio que eu tinha. Lá do telégrafo ainda, né, Carol? Gravou um te amo. Mais tarde tem cara parou. Pra gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Como ninguém amou. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Bora, Beck, com a gente, lá do Coqueiro Parque Globo. Não quis se preocupar, o futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer, de viver cada segundo. E aí, Guamã? Você é o parceiro Clay, bora, Clay. Eu, você. E nós dois donos do mundo. Rafael Cineral. Rafael. Além da emoção. Cineral. Tanta coisa boa existe pra lembrar. E aí, Ananda, qual a parada? História escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Chapada. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o. Nosso amigo Matheus, refrigeração. E ela, alô, Maestro. Nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão? Paixão acabe, o amor não morre, não. We'll be right back. além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre, não. Chama, Dega! Chama! Vem, que essa noite é pra nós. Na magia do amor. Ei! Vem, deixa o fogo chegar. Bora, Matinha. Dá todo esse calor. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. E aí, Dega? Vem, vem, vem, vem. Sem ter medo do fim. Oh, oh. Esse amor me devora. Olha aí, Dega. Vem, traz o sonho. Carequinha, olha. Alô, Carequinha. Vem, oh. Que esse amor não tem. É, quando crescer vai dar trabalho. Deixa a paixão. Até não, né? Tomar conta. É você? Sem saber. E aí? Sem se importar. Com a vida. Pega a varanda aqui pro Guamá. Deixa a emoção, ei! Esconder de uma vez a razão. Vem! Vem, sem ter pressa de ir embora. Marcelo da Pedreira. Vai, vai, vai. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva alegre ou triste. Tá chegando lá, Val, tá chegando lá. Mesmo que você me mande embora, eu me digo, não sou ninguém. Ei. Vivendo sem você. Só do amor. Oh! Oh! Oh! Oh! Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer. Você não pede margarina? Tá na área. Goste de mim. Ih, Jorge. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Olha, domingo, dia dos pais, gente, domingo. E a festa vai ser aqui na Prefeita, viu, gente? Vários prêmios pra galera. Vai ter até passaporte pra Fortaleza, viu? Quem sabe você ganha, hein, Dega? Fazer uma onda lá em Fortaleza. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. E aí, canarino? Não sou ninguém. O garçom do palácio. Vivendo sem você, meu amor. Ela é do Natos Burger, lá de São Domingos do Capim, tá com a gente. Olha com o Michel. Ouça esta canção. Eu peço amor pra não chorar. Atenção, Apolo, chega mais. Distante, bem distante. E o canarinho. Um dia eu vou ficar. Alô, Souza Castro. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivo. Morena, que morena. Não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Ei! Você me chama de bandido. Ei! São coisas que não vão existir. Oh, oh, oh, oh. La, la, la, la. Vai. Alô, Ananda. O Apolo. Bandido. Desgraçado. As meninas da Carroça Festa com a gente, tá por aqui na prefeita, hein? Bora, meninas! Bandido. Cadê o DJ Magno, hein? Guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh. Olha, mais tarde o Michel, Ipanema de Outeiro, viu, gente? Eu queria e depois do Outeiro a gente vem pra cá, pro Guamá. Mais tarde no Boteco do Edson. Pela primeira vez o Michel por lá. Você me chama de bandido. São coisas que não vão resistir. Aí, Rafael. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. As meninas com Rosa Festa, sem fronteiras é elas, hein? Tô aqui hoje no Guamá. Teu jeito de falar, a rainha das fronteiras aí, Apolo. Tua boca me condicionou a só querer. Rafael, te possuir. Dali, Michel. Cineral. Meu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, eis a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho. Diga, quando chegar o novo Cineral, quero que tu fique na frente da caixa. Meu amor, minha paixão. Por eu ter saudade conhecido, é meu coração quem me diz: alô, Eleiva, que és uma estrela. Aí, anda, meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para. Já tem pra hoje. Feliz. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Como é que é? Eu me apaixonei por ti. Pega daqui a pouco a sequência do Castro. Teu jeito Rossi de falar me dominou, tua boca me condicionou. A só querer Ei. Te possuir. Agora bora, Tenoné! A vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho. Olha aí. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Vai, Dega, hein? Qualidade aí, ó. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Sozão. Mas ela ainda disse e o quê? Que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Chama, chama ela. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama, te ama. Pega, canarinha. Passe novo, é. Vem ser a minha cigana. Vem essa mão que te ama. Pega do som, galera. É só verão, ó. Fala aí, ó. Quero te encontrar numa noite de luar. Nosso casal da Terra Firme dá valor. No bar do parque, para o pé do marugal. Alô, Otávio! Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar. DJ Michel. Me enquadra no zoom do teu olhar. Marcando presença. Alô, Júnior! Aldo Júnior. Na ausência desta solidão. Oh. Você calada no meio da multidão. Tento falar da minha louca paixão. Tá quieto, vai. Que me deixa cheio de desejo. Este coração. Bora, Maurício, te abicola, meu irmão. Vejo teu corpo no, em pleno verão. Olha o verão, essa música é do verão, cara. Sonhos contidos dos pecados de Adão. Reinaldo, só lembra o nosso cineral lá em Outeiro. As férias no Ipanema, no sol, meu irmão. No 12. Parceiro Maurício, hoje é correntar. Uh-huh. vai o Erlon Cowboy. A sobrevivência marcando presença. Na ausência desta solidão, vejo teu corpo nu em pleno verão. Sonhos contidos. Amigo Vitor, Fabiana. Tá. Fabi Moda Festa, né? Moda Fashion. Para Porquino. Adição no bicho do Capim com a gente, obrigado. Barcarena, tu é doido. Leva aí, Edinaldo. Chamo por você, ninguém atende. Ei! De repente uma luz acende. E aí, Castro, qual é a parada? Ela não está. Qual é a transação? Me diz a voz que vem do. Quem sabe amanhã, né? Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Os Velha Guarda, cremação comigo. Bora, Velha Guarda. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Olha o Marcos aí, o rei do relógio. Eu vou telefone. Aqui do Guamá. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar. Olha o xirizudo aí. Pessoalmente, não quero te prender, mas não posso te perder. Alô, Paulo, chega mais. Um dilema que nem o cinema sabe resolver. Bora de Clay! Agora que eu não tenho loura, pô, loura. A loura. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e... Gente, só na qualidade, na mão. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. E aí, Carla? Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Essa música vai pra Maed, ela dá valor, viu? Tarde pra tentar. E aí, Maed? Porque você já tem um outro alguém. Os seus olhos negros, meu. Maed da Charmosa. A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem ao... Amiga Sol dos Amantes da Saudade. E o meu parceiro Rafael Cineral. Você é meu Cineral. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. Oh. E tudo que eu quero é você. Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar. Espalha, canarinha, espalha. Você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor. Deca do Barão. Cidade e pra Barão. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. E... que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Olha, gente, segunda-feira agora não tem Palácio dos Mares. Você é meu amor. A onda do Palácio, segunda passou pro Ilhabela. Essa segunda agora, né? Então todo mundo no Ilhabela segunda-feira. E tudo que eu quero. É da HP Eventos lá. Você. Galera do Palácio indo pro Ilhabela segunda. R$5,00, né? A travessia lá do Palácio, 5 conto. Sem tirar de dentro, olha.

é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará. Amiga Tati Machado. Amigos. E aí, Tati? Nesse dia. Nossa reta final. Cantarei. Reta final, Sagino! Assim voltou meu amor. Voltou. Meu bem, valeu, Rafael. Agora. Oi. Eu sei. Sou bem. Sou bem. Larará. Larará. Larará. Larará. Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estava. Ela dá valor. Perto de mim. Vai. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará. E o Bairão. O Bairão. Tudo aí. Nesta noite então, de solidão, eu quero dormir. Quero sonhar. Ei! No meu sonho então. Qual é ela, Ivan? Eu quero te beijar. Beijar, te amor. Teu corpo abraçar. Sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho. Nossa amiga Maeli, Matheus, nossa galera aqui, ó. Alô, Naldo Júnior. Larará, larará. Sentir. Só tá dando garçom hoje, meu bom. Do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Larará, larará. Obrigado, casal aí. Larará, larará. Quando você quiser voltar, estou ali esperando. Tá aí, Rafael. Com todo um grande. Gente, mais tarde tem Ipanema de Outeiro. E depois aqui no Guamal Michel, foi no Boteco do Edson. Quem me deixou? Boteco do Edson, né, Sagino? Mais tarde, pela primeira vez, o Michel. Um amor. E o Deca do Barão vai lá. Que o meu. Segunda-feira, DJ Michel lá no Restô. Shalom. Depois a gente vai pro Ipanema. E depois Ilha Bela. Não tem palácio segunda, viu gente? É Ilha Bela. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Domingo, dia dos pais. Tem quadra da prefeita, o festão dos pais. Pingão dos pais é aqui na prefeita, viu gente? Domingo. Não me interessa você vir. Mais uma do Serginho. Pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Gente nossa. E a nossa reta final. Te liga aí. Não matarás disse o Senhor. E aí, Barão? Eu não matei, só amarás, disse o Senhor. E eu só te amei, obedeci mais de 10 mandamentos e nada adiantou. Não valeu eu sentir tanta pena, pois você que era apenas Madalena foi a primeira que me apedrejou. Ele jamais amou você como eu amei. DJ Paraná. Ele jamais beijou você como eu beijei. Dei certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei, nada disso adianta. Você não pretendia ser santa e eu não pude ser seu salvador. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu os seus carinhos e deixou uma coroa de espinhos no meu. Olha, Paulo, abre o olho com o garçom, viu? Essa música aí é dedicada pro nosso amigo Teca do Barão. Ele dá valor. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mas você, como Judas, me fez a maior traição. Chega na minha última, minha saideira aqui, Serginho. Valeu, Porquinho, Marcelo, tradição do Bicho do Capim, ó. Valeu, professor! Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me... É nóis, Johnny, segunda Anilha Bela. O teu olhar de um olhar tão puro, traz de volta o tempo... Essa amiga Carol, gente boa. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo. E a nossa última! Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. Valeu, Guamar, valeu, prefeita. A saudade. Daqui a pouquinho, Michel, Panema de Oteiro. E após Oteiro, a gente vem pra cá pro Guamar, Boteca do Edson. Em canções, para sempre. Escorpião, você, uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro, traz de volta o tempo, um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Uma prensa. Traz de volta o tempo, Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. Ela tá chegando na piscina do amor, verdade. Né, Rafael? Lá em Mosqueira. É tão imensa. Só quem é do baile vai nadar na piscina. Em história, em canções. O amor está no ar. O amor está no ar.